6728 para interceptar o curso localizador, voe para o 050, forma estabilizada, fazer a operação. 050, com a estabilizada, interceptado. Intercepto para final da 17, baixado, travado ali, mapa Paquilo. Lemos Paquilo, está autorizado, pouso, pista 197, o vento 070 grau, 05 nós. Pelo. Vai passagem externa no Xané 63 ou no Zé? Chame turno 8 desse Malog 5 para pouso. Objeto 6728, autorizado, sinal ILS, X-ray, forma estabilizada. Autorizado, ILS, forma estabilizado, ISO 6728. Zé 3662, desça para 3000 pés, altímetro 0012. Pátio. Estou autorizado backtrack ao estacionar na hangada BTF, frequência livre. Sete checados, 6310, está autorizado pouso, pistão 90, vento 060 graus, 07 nós. Jet 6728 passando Duna, complete final ILS X-Ray, chame turno 8, decimal 9, 5, bom pouso. Torre 18, 9, 5, boa noite. 3662, desça para 2000 pés, altímetro 1012, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. 2000 pés, informará estabilizado, 3662. Dá 1-0, baixa lá. 6728, ajuste no 012, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 6728. Você não é 6310, solo 06, em vez de direita, e chame solo em 121, décimo 9. CNM 13 no 0, táxi via Alfa Juliette para o portão 06. Alfa Juliette 06. Juliette 6728 está autorizado pouso, pistão 10, o vento 080 graus, 08 voz. Tive pouso, pistão 10, Juliette 6728. Quanto pista que decola? Tenente Leozo no 45, decolando 7, curva direita, aí, princípio, corredor AXR, 13 mil pés, após, até o final da barra, após ter liberação no controle, acione 516, controle 120.8. Estão com o regimento correto? Poderia confirmar as pessoas a bordo? 02. Gente, para acionamento de táxi, torre 1995. Nossa posição Duna, complete sinal de procedimento, chame torre na frequência 1198, decimal 95. 1295, retendo, 3662, grato, bom dia. 3662, na escuta do controle. 3662, segue tráfego 5 milhas, o F6728, mantendo 120 de grau de pico. Gente, no tráfego, 3662, vai chamar a torre. 3662. No 398, desça para 2 mil pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Desça para 2.012, autorizado, reportará estabilizado, 398. Posto Salvador, é o 3662, passando... Interno, baixado e travado. São 3662, ajuste no 012, continue a aproximação, número 2 para pouso. Aguardando, o 3662. São 398, reduz a velocidade para 1709. Mantenha 98, 1709. Jeep 5218. 5218. Olá, Salvador. Boa noite, seu Jack. 728, Franco, a prisão. 728, Carlos de Alfa, Juliette, para o portão 04. Alfa Juliette, portão 04, certo? Trip 5218, detonação para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 060, limitado pelo localizador. Curva à esquerda, proa 060, limitado pelo localizador, 5218. Gol no 604, chegada Mari, ajuste em Salvador no 012. Gol no 604, desce inicialmente para nível de voo 150. Localizador do X-Ray 1398. 1398, complete final do procedimento, tramitou na frequência 118.95. Completa 14.1895. Tenha uma boa noite, um bom serviço, senhor. Até já. Graças. Então, chame sala em 121.9. 219-3662. 2 Salvador, cordial, boa noite, 1398, tá bom? Estabilizado o X-Ray 2 mini de medo. Índia Serra. 3662, Taxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para o 08, para 3692. Sim, 398, está autorizado ponto 0, vento 060 graus, 069. De voo 060. 060-604. 98 copiou a torre? Afirmativo, copiei, tenho o topo autorizado, só não me lembro do vento. O vento 060 graus, 069. 060 com 62, que o guardião chamou você. Gente, prossiga, guardião 06. Você poderia confirmar o nome do comandante? Dourado, informa um Boeing da Gol, agora passando o marcador externo, está autorizado com proa princípios do farol de Itapuã, a 500 pés. 055 limitado pelo localizador. 055 limitado pelo localizador, vou no 04 e 060. Fala do solo 06. Guardião 06, a princípio na proa do solo de Itapuã, chama controle 120, decima 8, fora do solo 14. Gente. Controle ao Guardião 06. Mantém escuta. Trip 5218, curva direita, proa 060. Limitado pelo localizador. Direita 060, limitado localizador. Guardião 06, prossiga. Boa noite, estou aqui no farol de Itapuã, ingressando 500 pés para Ondina. Guardião 06, ciente, mantém-se em condições visuais. Reporte visual com local de pouso. Gente. Corona 398, Salo 17, livre à direita, e chame Salo em 121, décimo 9. Salo, Salvador, voo 1398, bora aí. Do 398, táxi via Alfa, Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para 05, bora 398. Gol 9604, livre da restrição ETAP, desça para 2 mil pés, ajuste no 092, autorizado final do procedimento, reporte estabilizado. Livre da restrição ETAP, para 2 mil pés, e 12, autorizado, reportar achado, gol 9604. Vitor Tango, está autorizado táxi até a intersecção do 17, passando para ingresso. Apenas confirmando transportes de enfermos. Bom dia, Paulo 06, chama na decolagem. Guardião 06, ciente, frequência livre. Trip 52-18 para final do procedimento, curva direita, proa 075, reporte estabilizado. Trip 52-18, na escuta do controle. 075, reporte estabilizado, 10 para 2000, 30. Autorizado 3 mil pés, permanece o ajuste. 3012. Salvador, boa noite, passareiro 2224, com a informação Sierra. Passareiro 2224, boa noite, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste em Salvador 1092. Para o 050-1092-2224. Passareiro 2224, acione identificação. Ficou 2224. Você ligou no 604, pode descer para 1700 com seus olhos? Ficou no 604, mantém o perfil. Mantém o perfil, então vai voar duna. O perfil é duna, o senhor deu flua 057. Com o nome 604 para final do procedimento, curva direita para o 060, reporte estabilizado. Direita 060, reportarei estável, voo no 604, mantém o 2000, né? Afirmativo. Ok, vai manter 2000 então na Pro 060. POB, poderia confirmar? 2 a bola, autorizado táxi via parte principal, Incha e Alfa no cone de espera da 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Tô, sai de vento 080, grau 089. Teste no 604. Gol no 604, complete final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 295. E 5218, desça para 2000 pés, reposto estabilizado. 2000, reposto estabilizado, 5218. Com o nome 04, ajuste de altímetro no 012, informa o tráfego da coluna 17, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização no 604. 208. Parra Romeu Bravo, Vitor Tango, decolar 223, chame controle 120, décima 8, poderia por gentileza confirmar o tipo do equipamento? Papa Yankee 1 no 1208, Bravo Tango. Pão 904, está autorizado pouso pistão 10, o vento 080 graus 079. Livre pouso 90, vou no 604. Tango, mantenha-se em condições visuais, corredor Axel no meu pé. Corredor Axel no meu pé. Bravo Vitor Tango, confirme, rota direta para o destino? Afirmativo, está autorizado. Bravo Vitor Tango, autorizado direto e Deus. Direto e Deus. Bravo Vitor Tango, livre da restrição, sub e mantenha 145. 145, Bravo Vitor Tango. Visual contrário na final no zero. Gente, após o pouso do Boeing da companhia, está autorizado a alinhar e manter cabeceiro no zero. Avião 06 para o ciclo. Avião 06, ciente, mantenha-se condições visuais. Ajuste em Salvador no 0 no 2, reporte parque de situação. Uma 604, solo 26, livre à direita e chame solo em 121-9. Direita, solo 219, vou no 604. Paulo Salvador, voo no 604, livrou. No 604, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02, voo no 604. O localizador, trip visual para pista. Trip 5218, complete final do procedimento, chame torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado. Olha o voador no passarelo 2224. Passarelo 2224, detonação para final do procedimento LS, curva esquerda, proa 050, direita 050, reposta estabilizado. Direita 050, vai reportar estabilizado, descendo para 5000, está visual no setor, pode prosseguir na descida. Controle 120, decimal 8. 2000 pés, ajuste em Salvador no 092. 2000 no 092, passarelo. Bom no 885, contato radar, sub mantenha 360, saída da EL. Autorizado direto, Leda. Saída da EL, direto Leda, ascensão 360, 885. Éxito Azul 06, visual contrato na final da 10. Código transponder 0106. Estacionado, Alfa Charlie. Estou através do Sossu. Radião 06 não recepção modo Charlie nem Alfa. Deve ser reportada para uma pessoa, um dado semelhante. Radião 06, chame torre na frequência 118, decimal 95. Gente. Positivo, Torre. Passou a sua escuta, passou o externo, baixado, checado, visual. Trip 5218, tráfego avistado, vento 080 graus com 08 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, 5218. Informa o tráfego à sua direita, na linha do litoral, altitude de 500 pés. Tipo do tráfego é esquilo, helicóptero da Polícia Militar do Estado da Bahia não interfere na sua aproximação. Positivo, tem o mesmo anticast, 5218. Guardião 06 avisou com tráfego na final do 10, tá no litoral 500 pés, a gente já só pouso no pátio do Graia. Afirmativo, prossegue a retaguarda do ATR da Trip para pouso no pátio do Graia. Guardião 06, o altímetro 1012, o vento 080 graus com 08 nós, reposte na final para pouso do Graia. Gente.